O mundo é uma imensa roda gigante, mas não é um parque de diversão. Por isso não fique estático enquanto gira o mundo, pois nunca se sabe o que é o próximo segundo. O mundo é uma imensa roda gigante, mas não é um parque de diversão. Por isso não fique estático enquanto gira o mundo, pois nunca se sabe o que é o próximo segundo. Viva intensamente cada dia de sua vida. Não perca o tempo vegetando, cavando feridas, pois nunca se sabe o dia de amanhã, colega. Por isso não viva uma vida cega. Não deixe pra amanhã o que se pode fazer agora, pois nunca se sabe quando é a nossa hora. Deus me livre, eu não estou gorando a sua vida. É só um toque pra que você levante, decida, insista, invista, exista, faça conquistas. Ande devagar, mas sempre cuidado com a pista. Não perca o tempo só se preocupando com asneiras. Faça favor pra você mesmo, cruze fronteiras. Não fique plantado num vaso de depressões, todos sem problemas, perdas, desilusões, decepções. Mas os corações não podem parar, tem que seguir o ritmo da batida, o ritmo da vida. Roda o mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O mundo é uma roda, mas não é um parque de diversão. Roda o mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O mundo é uma roda gigante, mas não é um parque de diversão. Acompanhando a rotação e translação do globo sem sair do eixo. Não fico parado segurando o queixo, muito pelo contrário, eu me mexo. Nunca deixo o rolo compressor me esmagar, não vou ficar na inércia ilusória. Sou correria, vou buscar melhorar e firmar a minha trajetória. Não venha me dizer que o que acontece com você é culpa do destino, ou então que você não tem nem nunca teve a proteção do divino. Destino é catapulta, você a alavanca, e Deus só ajuda quem cedo se levanta. Se manca, acorda pra vida, viva seu sonho. Faço hoje acontecer pro amanhã não ser medonho. O cronômetro natural reluz bem na frente da sua cara. Vê se repara que o ponteiro nunca para. Não se acomode esperando que tudo caia do céu. Faça o seu papel, senão vai ser cruel ficar ao léu amargando o gosto do fel. Nem tudo nessa jornada é tão doce quanto mel, mas embaçado é tá imóvel enquanto roda o carrossel. Roda o mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O mundo é uma roda gigante, mas não é um parque de diversão. Roda o mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O mundo é uma roda gigante, mas não é um parque de diversão. Pense no presente, ontem está morto e enterrado. O passado é uma lembrança, terminou e está acabado. O mundo dá voltas e quem te feriu será ferido. Aqui no inferno terrestre que se paga o erro cometido. A idade vai me pegar, nana, não tem jeito. E eu não quero me arrepender mais tarde por não ter feito coisas que eu devia ter feito direito. E ser um velho rabugento, cheio de defeitos, amargo, rancoroso, suicida, esquizofrênico, iludido com a vida, um neurastênico, me queimando na fogueira das vaidades, me olhar no espelho, ser um fracassado devido à idade. Mas o ritmo da vida não pode parar. O futuro é agora, amanhã tudo pode acabar. Pense, se você tivesse só 24 horas pra viver, o que você iria fazer? Roda o mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O mundo é uma roda gigante, mas não é um parque de diversão. Roda o mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O mundo é uma roda gigante, mas não é um parque de diversão. Enquanto você vacila, o mundo gira e não te espera numa boa. Não fique à toa, contando com a sorte do cara e coroa. Quem tem que se virar não é a moeda, é você. Quem tem que dar seus pulos é você. Correr, se mover, perceber que não pode nem cogitar em travar no obstáculo. Não pode ser só um coadjuvante desse espetáculo. O medo afasta a possibilidade de um bom resultado. Se torna um derrotado sem ao menos ser tentado. Movimentado a sua existência, adquirindo assim experiência pra suportar a consequência. Logo